Graças a Deus eu sempre tô aqui na igreja. Não falto culto por nada, nem se eu adoecer. O pastor orando e chega em mim, vou receber. Então procura a igreja que Deus já tá pra descer. Tentaram me influenciar, mas largar a palavra. Satanás, que você jamais passará. A palavra me move, então segue a palavra e pratica. Que meu Deus vai te arrebatar. Chega na igreja então, visão de progresso. Se entrega pra Deus, esquece o resto. O diabo vai atentar, quer te fazer desviar. É o pai da mentira, veio mentir, matar e roubar. Deus é a salvação, salvação, salvação. No vaso, Deus é a salvação, salvação, salvação. Vem receber a tua unção, unção, unção, unção, unção. Que vale a pena viver em Cristo. O vaso, vem comigo pra igreja. Vem se entregar. No final, Deus vai te levar. Faz a igreja tremer. Eu tava pirando, ele deu salvação. Me arrancou do mundão. Pai, salvação. Por isso eu oro pelos irmãos. Não quero fogo pros meus irmãos. Eu vim pra converter você, essa é minha missão. Eu sei que o mundo te atrai, mas não tem salvação. Então vem varão, vem pregar, vem se tornar cristão. Bíblia na mão, meu sonho é ver o vaso aqui na pregação. Oro e eu oro, eu tive uma revelação. Deus, eu te louvo e te entrego o meu coração. É Deus, se entrega logo pra Deus, vamos pregar varão. Tem cobra no mundo pra iludir Adão. Sete vezes Deus me livre dessa maldição. Deus é salvação, varão, sente. Então corre, Deus é salvação, salvação, salvação. Sente o Pai. Pega sua salvação, irmão. Você tá aqui no mundo pra pregar. Mil cairão ao teu lado. Vou te contar no fim. Deus vai te arrebatar.